If your man get bursting up, won't you have your fun? If your man get bursting up, won't you have your fun? Says, come on back to Fried Point, mama, and fell out all night long. I got women in Big Bud, clean on into Tennessee. I got women in Big Bud, clean on into Tennessee. But my Fried Point rider now hops all over me. I ain't got to stay no color, but a front teeth crown we go. I ain't got to stay no color, but a front teeth is crown we go. She got a mortgage on my body and a lien on my soul. But I'm going to Rodale, gonna take my rider by my side. But I'm going to Rodale, gonna take my rider by my side. We can steal Bell House, baby, 'cause it's on the riverside. Now you can squeeze my lemon till the juice run down my leg. You know what I'm talking about. You can squeeze my lemon till the juice run down my leg. That's what I'm talking about now. But I'm going back to Fried Point if I be rocking to my head. Boa tarde, comunidade. Pedindo licença aí para todas as entidades. Robert Johnson, Traveling Riverside Blues. Pra gente abrir aqui esse momento. Meu nome é Aline Nabise, muito prazer. Vamos ouvir uma pá de rock pela próxima hora, né? A gente abriu aí com o mito, a lenda, o homem, o fundador do Clube dos 27. Morreu aos 27 anos, em 1938, Robert Johnson, pai do rock, né? Junto aí com muitos outros ídolos. Daqui pra frente a gente vai passar por vários estilos, vamos viajar aí um pouquinho. A gente vai agora para um hard rock meio country do Nashville Pussy. Uma música de 2000 do álbum High as Hell, que é a mesma música aí que a gente vai tocar, High as Hell. Eles são de Atlanta, na Geórgia. Depois a gente vai chegar numa buraqueira já pro fim dos 70, com muito punk. Beleza, galera? Pode subir o som que tá de boa. The Vibrators, Baby Baby. É isso aí. Vocês ouviram aí uma seleção de três galerinhas do punk. O Buzzcocks com Ever Fallen In Love, foi a primeira, depois Slade com Goodbye To Jane, e The Vibrators agora com Baby Baby, que é a aula 1 de bateria, né? Não tem uma virada na música. Então essas três bandas, entre muitas outras muito legais, estão numa coletânea que saiu em 96 pela Virgin, que tem o singelo nome de Best Punk Album In The World Ever. Só assim, o melhor disco de punk do mundo de todos os tempos. Enfim, vale muito a pena dar uma procurada nessa coletânea, porque tem Buzzcocks, Slade, Vibrators, tem X, tem muitas outras bandas maneiras do final dos 70, início dos 80, e vale muito a pena. E agora a gente vai mudar de direção completamente. Os hipsters podem começar a pirar agora. A gente vai tocar Fleet Foxes, bandinha de Seattle e berço, né, de muitos grandes artistas aí, sempre lançando uma galera bacana. Os caras são ótimos, estão resgatando o folk. A gente vai tocar uma aqui, She Got Dressed, que é do EP de estreia dos caras, lá de 2006, já tá um pouco antiguinha. Mas o importante é, reparem, tem uma banda que vai tocar logo depois, que é praticamente a matriz de onde saiu o Fleet Foxes. Se você ainda não conhece essa banda, você vai ter 15 segundos pra adivinhar qual é a banda dos anos 70, que certamente é uma grande influência dos caras. Enfim, fiquem aí com o Fleet Foxes, She Got Dressed. chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in the snow. Sure, a highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. In the air. did your name, but I never knew, like we knew, me and you were the same. And now you're all over, your song is so tame. Brrr, you fed me a brand new, I remember your name. I can feel the inspiration. Midnight Runners, Gino. Isso aí é 1980, uma banda de um sucesso só, né? Vocês devem conhecer os caras por Come On Eileen. Essa é uma outra música deles bem maneira também. Antes a gente ouviu América com Ventura Highway, que é a banda mãe, matriz, original, originária do Fleet Foxes, que a gente ouviu com She Got Dressed. Vai me dizer que não é muito a cara. Enfim. Hora certa na Jamaica, 4h20. Thank you. Nossa, aqui em plena Cinelândia, gravando o programa Brasa Viva. Vamos entrevistar um transeunte. Ei, é você aí. Qual é o tipo de música que você prefere? Melodiosa ou barulhenta? Barulhenta, né? Eu sou jovem. Find So you rub your eyes. Never knew you to yes, so cool as eyes. Hit a bite, then there was stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a Deeper Shade of Soul. Antes a gente ouviu o Everclear com Summerland e o 311 com Down. Banda, inclusive, que acusam de ser uma das maiores referências para a criação do New Metal. Se é culpa dos caras, eu não sei. O que eu sei é que se você curtia esses sons que rolaram nessa sequência, dando um rolezinho de skate, você, parabéns, pode ser chamado já de tio ou tia. Sem reclamar, hein? Aceita que dói menos. Porque a gente ouviu aí um som de 89, que é eterno, que é o Abundance Squad. Essa música é sensacional. E as outras duas, do Everclear e do 311, foram lançadas em 95. Que foi um belo ano aí pro rock, vai. Enfim, aceita que dói menos. Agora a gente vai seguir em frente com uma parada super nova. Emicida é um cara que teve aqui em Friburgo no Festival de Inverno. esquentou a Praça do Suspiro, botou Mil Grau, fez um show sensacional e acabou de lançar novo disco, com nova polêmica, muitas sonoridades misturadas e uma pegada bem rock, que é uma parada curiosa. Ele misturou muitos sons nesse disco novo e a faixa que a gente vai ouvir agora é a terceira faixa do disco, chama Casa, e ela tem uma pegada bem parecida com o new metal, digamos, gótico suave, é meio industrial, enfim, curtam esse som, porque ele tá valendo a pena. Entre luz e trevas, nós presos nessas fases de guerra, medo e monstros, tipo jogos vorazes. É pau, é pedra, é míssil, e crer é cada vez mais difícil. Entendo o negócio, nunca foi fácil, solo não dócil, esperança fóssil. O samba deu conselhos, ouça, jacaré que dorme vira bolsa. Amor, amor, eu disse no começo, é quem tem valor versus quem tem preço. Segue teu instinto, que ainda é Deus e o diabo na terra do sol. Onde a felicidade se pisca, é isca, e a realidade trisca, anzol, corre. E o Saara não pulheta. Aos 30 tempo é treta, rápido como um cometa. Hoje a fé numa gaiola, o sonho na gaveta. Foi pelo riso delas que vim, no mesmo caminho por nós, tipo mágico de Oz. Meu coração é tamborim, tem voz, sim, ainda bate veloz. Entre drones e almas, flores e sorte. Se não me matou, me fez forte. É o caos como cais, sem norte, venci de teimoso, zombando da morte. Sem amor, uma casa é só moradia, de afeto vazia, tijolo e teto fria. Sobre chances, é bom vê-las, às vezes se perde o telhado pra ganhar as estrelas, entendeu? Thank you. fechando essa hora com African Problems. No programa de hoje a gente abriu com Robert Johnson, depois teve Nashville Pussy, teve Buzzcocks, Slade Vibrators, teve Fleet Foxes, teve América, Texas Midnight Runners, 311, Everclear, Urban Dance Squad, Emicida com som novo na praça e fechando agora com Sian Cucci, o filho mais jovem de Fela Cucci. Eu sou a Aline Nabise, esse foi o Na Base e a gente volta semana que vem com mais rock e outras coisitas mais.